Atenção todas as unidades de plantão. Existe uma quadrilha de mulheres bandidas à solta. E vai começar as buscas. Ao comando deles. O esquadrão. O comando dos paredões é nosso. Stop! Stop! Stop! Novinha, tu é suspeita, novinha, você tem culpa. Mão na parede, empina a bunda, mão na parede, empina a bunda. Acusada de assédio, os homens estão passando mal. De vestido coladinho, mostrando o bumbum grandão. Não tem jeito, encosta na parede, vai tomar um baculejo. E geral, é festa fantasias, novinha bandida, e eu sou policial. Esse som vai bater no seu paredão. Liga o som da sirene e acompanha o grave, as bandidas batendo com o bumbum no chão. Chão, chão, chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão. As bandidas batendo com o bumbum no chão, no chão, no chão, chão, no chão, chão, chão, no chão, chão, chão. As bandidas batendo. Liga o som da sirene e acompanha o grave, as bandidas batendo com o bumbum no chão. Chão, chão, chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão. As bandidas batendo com o bumbum no chão, no chão, no chão, no chão, e chão, chão, chão, no chão, no chão, no chão. As bandidas batendo. O esquadrão, o comando dos paredões é nosso. Portal do Arrocha. DJ Bruno Mix, bota pra brocar no paredão. E novinha, tu é suspeita, novinha, você tem culpa. Mão na parede, empina a bunda, mão na parede, empina a bunda. Acusada de assédio, os homens estão passando mal. De vestido coladinho, mostrando o bumbum grandão. Não tem jeito, encosta na parede, vai tomar um baculejo. E geral, é festa fantasias, novinha bandida, e eu sou policial. Liga o som da sirene e acompanha o grave, as bandidas batendo com o bumbum no chão. Chão, chão, chão, no chão, no chão, no chão, no chão, e chão, chão. As bandidas batendo com o bumbum no chão, no chão, chão, chão, no chão, chão, chão, no chão, chão, chão. As bandidas batendo. Liga o som da sirene e acompanha o grave, as bandidas batendo com o bumbum no chão. Chão, chão, chão, no chão, no chão, chão, no chão, no chão, no chão. As bandidas batendo com o bumbum no chão, chão, chão, chão, no chão, chão, chão, no chão, no chão, no chão. As bandidas batendo com o bumbum no chão. O esquadrão, o comando dos paredões é nosso. Bota pra brocar no paredão, paredão.